Verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para a sua música. Um jardim, um coreto, a música e a saudade é o que você está ouvindo pela Rede USP de Rádio. 2006, o 13º ano consecutivos no ar de Um Jardim, um Coreto, a música e a saudade. Mas, neste domingo de manhã, vamos nós com música. Vamos atender a cartinha vinda aqui de São Carlos, da Avenida São Carlos, Avenida Mor, aqui de nossa urbe. Quem nos escreve é a nossa gentil ouvinte, Dona Vânia Calazans, conosco. E ela gostaria imensamente de reativar a sua memória, ouvindo a saudosa dama do encantado Araci de Almeida, em belíssimo arranjo do compositor Ciro de Souza, um grande sucesso da Araci de Almeida, Tem a Pena de Mim. Tobias, cantor paulistano da escola de samba Vai Vai, Tobias talentoso, Tobias, defende do poeta Hermínio Belo de Carvalho, Sei Lá Mangueira. Ainda para ela, Dona Vânia Calazans, que reside a Avenida São Carlos, aqui em nossa cidade de São Carlos, o bom Dorival Caymmi, o bom baiano Caymmi, dando um show de interpretação em arranjo muito bonito. O Caymmi canta esta composição, que é um melodrama, mas é linda. Fiz uma viagem. Muito bem, só eu quem vivo assim.

bexiga deu na nega, catapora na filhinha. Morreu o meu Tatu Bola, filho do Tatu Bolinha. Roubaram o meu facão com todo o aço que tinha. 20 couros de boi manso só no bocar da bainha. Morreu minha capoeira das 400 galinhas. Gorgulho deu no feijão, colega, e deu mofo na farinha. Se alguém, a voz de alguém por mim mandar chamar, não voltou. Diga que quem saiu, recado não pediu e nem deixou. Você está em sintonia pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta, em 107,9, com a pedida radiofônica Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Ribeirão Preto, a capital do chope, a capital do café, tem excelentes músicos. E nós hoje vamos bater um papinho com um integrante do estupendo conjunto musical Sexteto Colibri de Ribeirão Preto. Quem está em nossa linha para este bate-papo é a Terezinha do Sexteto Colibri. Bom dia! Bom dia, Rubens! Terezinha, como vai o nosso Sexteto Colibri? Muito bem, graças a Deus, com o nosso segundo CD, assim, já segunda mil vendendo. Isso é muito bom, já é o segundo CD, né? É o segundo que o Sexteto Colibri faz. Terezinha, a sua musicalidade no conjunto é? A sua participação? Eu sou acordeonista. Você é acordeonista? Isso. E o Sexteto ainda é formado por mais 5 outros elementos. Ah, você poderia decliná-los com nome? Conta. E também... E eu que tocam. Olha, a Nelinha, Nélia Paterno, no piano, teclado, né, piano. A Clélia Coimbra, no violão 7 cordas. O Sebastião Góes, o nosso tchãozinho, no cavaco. Ele faz o cavaco centro. O Gilberto Comídio, o Giba, do pandeiro, e o Tampa, nosso, o JC Tampa, da percussão, e eu no acordeon. Pois não. Terezinha, quem é que faz os arranjos para o Sexteto Colibri? Inicialmente, no nosso primeiro CD, o professor Orvil de Simões, né, que fez os arranjos. Nesse último CD, nós já estamos... contamos com a participação do professor Orvil de Simões e já também nós, eu, Nelinha, Clélia, já arranjando. E para o próximo, acho que nós que vamos fazer. Pois não. O Sexteto Colibri existe há quanto tempo aí na cidade de Ribeirão Preto? Nós estamos juntos, assim, profissionalmente, há quase 5 anos agora, em março, né? Foi nosso primeiro trabalho. Mas antes disso, nós já tocávamos, né, juntos em alguns locais assistenciais, hospitais. Então cada um fazia um trabalho. Até que nós nos reunimos num determinado hospital, começamos a tocar e começamos a ensaiar algumas vezes, até que alguém ouviu e nos deu a oportunidade do primeiro trabalho profissional. Terezinha, quem é que faz a escolha do repertório musical para o Sexteto Colibri nas apresentações e também nos dois CDs? Ah, isso é entre os 6. Quais são eles? Hã? Quais são? Ah, entre os 6? É, entre os 6. Entendi. Geralmente eu, a Clélia, a Nelinha, que, né, falamos alguma coisa, costumamos fazer a pesquisa, e aí a gente coloca em votação por todos. Não, porque o conjunto tem excelente musicalidade, excelente bom gosto e muito nos admira a qualidade musical das gravações feitas pelo Sexteto Colibri, com um repertório maravilhoso, bem a gosto dos nossos ouvintes, em um jardim coreto à música e à saudade, levado pela Rede USP São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, aí na sua cidade, em 107,9, a Rádio USP, a mais nova integrante da rede. Terezinha, vocês já se exibiram aqui em São Carlos ou não? Não, aí em São Carlos não. Tomara que vocês venham para cá. Opa! Pois o São Carlense gosta muito de boa música, de excelentes arranjos e de excelente musicalidade. Tudo isto o Sexteto Colibri possui. Nós gostaríamos que este ano fosse realmente o ano do Sexteto Colibri, viu, Terezinha? Muito que obrigada. Que vocês estourem musicalmente em nossa região e também atinja a capital paulista, pois vocês são talentosos e merecem a nossa admiração, nosso respeito e o nosso incentivo. O Davi Saidel, que é musicista, compositor e arranjador aqui em nossa cidade de São Carlos, também tem um número musical no CD de vocês, não é? Tem. Professor Davi, nosso... É o Sanfonando Machixe? Sanfonando. É, o Davi Saidel. Ele também tem um programa aqui na Rádio USP aos sábados, no horário das 7 horas da manhã às 8 horas da manhã, onde ele declina sobre o acordeon e também sobre os musicistas que dedilham cordas. Muito bem apresentado, produzido pelo talentoso Davi Saidel, que nós temos também muita admiração. Terezinha, que este ano de 2006 seja realmente o ano do Sexteto Colibri, como já falamos, e nós deixamos esta audição para que você faça suas despedidas, mas antes, nós gostaríamos de saber por curiosidade, você tem grau parentesco com os diretores de Refrescos Ipiranga, esse aí em Ribeirão Preto? Não Terezinha tem. De Biagi? É, de Biagi, mas a minha linhagem é outra. Ah, sim. Pois não. É de Cajuru. Ah, de Cajuru? É. Oh, do grande comentarista esportivo Cajuru, que nós temos muita admiração por ele também. Terezinha, muito obrigado pela participação. E agora nós vamos homenagear os nossos gentis ouvintes e também a todos os integrantes e simpatizantes do Sexteto Colibri com estas músicas dos dois CDs que vocês lançaram. Do Ernesto Nazaré, com o Sexteto Colibri, uma maravilha, Apanhei-te Cavaquinho. Opa. E aí, finalizando a sua participação e também do Sexteto Colibri, nesta pedida, do J. Teixeira Guimarães, o Sexteto Colibri em Sons de Carrilhões. Thank you. 2006, o 13º ano consecutivos no ar de um jardim, um coreto, a música e a saudade, agora pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta em 107,9. Gente ouvinte, participe desta pedida, mande uma cartinha para nós, solicite músicas, coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590. Mas, nesta manhã de domingo, neste segundo ano de 2006, a pedido é música e vamos com carnaval, sim. Músicas marcantes cantadas em todos os salões, nos carnavais da vida. Nós vamos fazer com que estas melodias estejam conosco, mas antes, o nosso intervalo, não é, Juninho? Vamos para o nosso intervalo.